É o barca na batida, neguinho. Quem diria? Essa aqui já virou hit pra tocar nos paredão. A moreninha galega desce com seu rabetão. Joga o cabelão pro alto e pina a bunda pra cá. Desce bunda, sobe bunda, só não para de dançar. Joel CDs. Pega leve, baca no beat. Essa aqui já virou hit pra tocar nos paredão. A moreninha galega desce com seu rabetão. Joga o cabelão pro alto e pina a bunda pra cá. Desce bunda, sobe bunda, só não para de dançar. Joel CDs. Pega leve, barca no beat.